Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia. Hoje é domingo, estamos no dia 12 de junho, é verdade, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que, domingo após domingo, lhe traz durante 120 minutos música proveniente das comunidades portuguesas do espaço lusófono, digamos assim. Ora bem, na passada semana disse-vos que íamos ter aqui uma emissão dedicada, portanto, à música, que apesar de não ser cantada em português, tem influência nossa. Ora bem, foi isso que eu vos disse, mas esta semana chegaram até nós vários arquivos, alguns deles antigos, das décadas de 60 e 70, aqui de Portugal, e portanto a edição de hoje irá trazer música portuguesa, inclusive alguma que foi chegando até nós nos últimos dias. Essa edição especial de música proveniente das comunidades por onde Portugal já passou, Goa, Sri Lanka, enfim, ficará para a próxima semana. Ora bem, uma coisa que não muda são as nossas notícias. Vamos ter, como sempre, as 5 notícias mais importantes da semana, aquelas que marcaram o espaço lusófono. E esta semana eu vou a Timor-Leste. Na passada semana eu não fui a Timor-Leste, não falei de Timor-Leste, não trouxe música de Timor, mas esta semana vou trazer e duas notícias deste país. Mas antes, temos música. E temos... que música que nós temos hoje? Vamos começar com a Salada de Frutas, uma música já muito antiga, que... Essa Salada de Frutas era um grupo que existiu na década de 1980 e do qual também fazia parte Lena d'Água. Como Se Eu Fosse Tua é a música que vai abrir a edição de hoje do Expressões da Lusofonia. Vamos ainda ficar com Mátria, do grupo Agora Colora, também português. Depois os CTD com Destruição e ainda Saudade, tema dos Heróis do Mar. São as próximas 4 músicas que vamos ouvir nesta edição. Uma edição que está aí para neste dia 12, 2 dias depois de ser assinalado em Portugal, e não só, o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, bem como também o Dia de Luís Vaz de Camões, ou seja, o dia 10 de junho. A propósito disso, o dia 10 de junho já algumas notícias que nós aqui vamos dar conta também nos próximos tempos. Vamos dar conta dessas notícias também daqui a pouco. Para já, é tempo de ouvirmos estes 4 temas. Como disse, o primeiro é do Salada de Frutas, o tema que dá pelo nome de Como Se Eu Fosse Tua. Encontrei-te e fiquei perdida, vivi demais a tua vida, quis te acompanhar e fiquei só. Cheguei a não saber quem era nessa história de estar à espera, tudo só por ti. Cheguei mesmo a deixar de falar com todos os meus amigos. Deixei de fazer o que eu gostava só para poder ficar contigo. Canal 2. Daqui a pouco, ouvintes, chega o nosso momento com as 5 notícias mais importantes da semana. Mas antes, temos mais 4 músicas para ouvir nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Vamos ficar agora com 3 gerações. E quem são as 3 gerações? São José, Ana e Índia Malhoa. É verdade? Ora, José Malhoa, Ana Malhoa, Índia Malhoa. José Malhoa que lançou um álbum novo há muito pouco tempo. Ana Malhoa que também há muito pouco tempo, em abril, lançou um novo trabalho. Quanto a Índia Malhoa, bom, o trabalho já é do ano passado, de novembro do ano passado. Mas, mesmo assim, é um trabalho ainda relativamente recente, com menos de um ano. E, portanto, nós hoje aqui vamos ouvir, não cada um em separado, mas sim os 3 juntos cantando o tema 3 gerações. José Malhoa, Ana Malhoa e Índia Malhoa, então, para ouvir daqui a alguns instantes. Deixem-me só dizer-vos, também vamos ouvir, nesta edição, Amor Regressa, de Zezé Miranda, RT com Conta-me Histórias e Segredos e ainda Bruno Silva com Aquilo que Nos Faz Sonhar. Algumas destas músicas eu gostaria que prestassem a máxima atenção. São nomes que estão a florir para a música portuguesa e que nós aqui queremos também dar a conhecer neste espaço dedicado à lusofonia. Pois muito bem, vamos então ficar com estes 4 temas. Atenção, ouvintes, porque daqui a pouco chegam as notícias mais importantes da semana no espaço lusófono. Um abraço para todos vós que estão a ouvir esta edição dos Expressões da Lusofonia. Um abraço para aqueles que residem em Portugal. Eu hoje recebi aqui uma mensagem, que vi mesmo antes de começar a gravação do programa, uma mensagem da Joana Garrido, um ouvinte que vive nos United States of America, nos Estados Unidos da América, e que nos escreveu. Ela pediu para ver Linda de Souza, presumo eu, embora tenha escrito Linda de Souza. Mas, bom, isso ficará para uma próxima oportunidade, não nos questões da lusofonia, mas mais concretamente num outro programa, neste caso no Rádio à Tarde. Mas eu falo na Joana Garrido por este motivo, porque de facto é mais uma prova de que lá fora também nos ouvem. Então, por agora vai para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América. Um forte abraço e muito obrigado pela vossa audiência. Vamos à música então. 3 gerações, tema cantado por José, Ana e Índia Malhoa. Daqui a pouco chegam as notícias mais importantes da semana no espaço lusófono. Meu Deus, eu sou feliz demais por ver a filha que eu queria. Estar nas canções como o seu pai e nos seus olhos ver cristais, por nesta vida ser alguém. Meu querido pai, eu também sou. Sou tão feliz e posso crer que a tua neta, teu amor, vai pelos passos de nós dois e um dia juntos vamos ser. 3 gerações cantando, sonhando. Peço a Deus para ser assim, que o nosso nome não se vá, que a nossa voz não tenha fim e a geração que acaba em ti um dia possa continuar. Só lhe desejo tudo bom e que ela seja o que quiser, mas pelo que ela já falou, como a mãe e seu avô, quer ser cantor e vamos ser. 3 gerações cantando, sonhando na vida, felizes em cada cantiga, seguindo um caminho de mil emoções. 3 gerações cantando. Que nós gerações cantando, sonhando na vida, felizes em cada cantiga, seguindo um caminho de mil emoções. De gerações cantando, vivendo no sonho, com brilho infinito nos olhos, a luz que nós queremos noutra geração. Gerações cantando, sonhando na vida, felizes em cada cantiga, seguindo um caminho de mil emoções. De gerações cantando, vivendo no sonho. Amanhã outro dia vai nascer e a esperança renascer, ter-te de novo em mim numa noite sem fim, possuir-te em corpo inteiro, o escravo e o cativeiro, a balada do amor acalmando esta dor. Tua ausência em mim, o meu coração, é criança que só chora e que grita pelo teu nome, e que grita pelo teu nome a toda hora. Regressa depressa e traz o amor puro e sincero. Regressa, amor, por ti eu desespero. O meu viver não tem razão, tu és o ar que eu respiro, minha paixão. Regressa depressa, é de ti que eu preciso. Regressa, amor, com teu lindo sorriso, que faz nascer em mim nascer um anjo que nasceu só para te amar. Amanhã vou de novo acreditar que nós somos verbo amar, e no calor de um beijo calar o meu desejo, e num grito do prazer voltar o dia a nascer, a balada de um amor acalmando esta dor. Da tua ausência em mim, regressa depressa e traz o amor puro e sincero. Regressa, amor, por ti eu desespero. O meu viver não tem razão, tu és o ar que eu respiro, minha paixão. Regressa depressa, é de ti que eu preciso. Regressa, amor, com teu lindo sorriso, que faz nascer em mim nascer um anjo que nasceu só para te amar. Regressa. Canal 2.

sentir esse calor que só tenho. Sentir esse teu beijo que é meu. É tudo que me faz sonhar. Eu nunca soube enganar um coração. Eu nunca soube esconder esta paixão. Estimados ouvintes, agora é tempo de notícias. Realizaram-se em Portugal, no passado dia 5 de junho, precisamente, ou melhor dizendo, precisamente há uma semana, as eleições para se decidir qual seria o novo primeiro-ministro de Portugal. Tudo começou quando já este ano o governo caiu, em abril, após o governo, aliás, a oposição, querer deitar então o governo abaixo. Ora, o governo caiu, fomos eleições no passado dia 5 de junho e havia vários partidos a concorrer. Aliás, há aí um destaque que é o facto do PPM, o Partido Português Monárquico, ter conseguido, imagine, 24 mil votos. Mas enfim, bom, havia portanto uma... Como é que eu posso dizer? Havia portanto uma... Havia, digamos, 5 partidos. Um grupinho de 5 partidos que estavam mais à frente e que podiam lutar pelo poder. E eram PSD, Partido Social Democrata, por Pedro Passos Coelho, PS, ou Partido Socialista, por José Sócrates, CDS-PP, por Paulo Portas, BE, Bloco de Esquerda, por Francisco Louçã, e PCP, Partido Comunista Português, por... agora aqui fugiu-me o nome... Por Jerónimo de Sousa, mas estava a dizer ao contrário. Francisco Louçã pertence ao PCP e Jerónimo de Sousa pertence ao Bloco de Esquerda. Confundo sempre estes dois nomes e estes dois partidos têm também muitas semelhanças em termos de ideologia. Bom, naturalmente que havia uma luta até mais a três, PS, PSD e CDS-PP, ganhou o PSD, o Partido Social Democrata de Pedro Passos Coelho, que assim vencendo acabou por destornar José Sócrates, que aliás inclusive se demitiu logo no próprio domingo, a quando da sua derrota. Mais notícias, digo-vos que também aqui em Portugal, ou melhor, não aqui em Portugal, mas relacionado com o desporto português, Ana Urmigo foi medalha de ouro nos Mundiais de Judo, enquanto que Telma Monteiro ficou no terceiro lugar na sua categoria. Ela que consegue mais uma brilhante prestação. Ana Urmigo, atleta, aliás, judoca Aldi Castrense, portanto, de Castelo Branco, que mesmo depois de ser mãe há apenas um ano, conseguiu conquistar um título, uma medalha de ouro nos Mundiais, não é assim muito fácil. Quanto a Telmo Monteiro ficou no terceiro lugar na sua categoria. Ora, isto aconteceu ontem. Digo-vos também que Moçambique é afetado, ou melhor, o trabalho infantil no Moçambique afeta 1 milhão de crianças. A notícia foi divulgada ontem pela UNICEF. Hoje comemora-se, ou assinala-se, aliás, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E ontem, então, a UNICEF deu conta destes dados, deu conta de que 1 milhão de crianças em Moçambique é vítima de exploração infantil, de trabalho infantil. Bom, já sabemos que em Moçambique a vida não é fácil, já sabemos que em Moçambique a vida é mesmo muito dura, e esta, por vezes, esta exploração infantil não tem em conta toda uma série de fatores que, por vezes, sabem que isto faz lembrar uma coisa, faz lembrar, por exemplo, a notícia que eu vos trouxe na semana transata, em que dava conta de que 20 mil crianças eram chefas de família, e em muitos dos casos eram menores de 13 anos, ou com idade igual a 13 anos. Bom, quando nós vamos juntar estes 20 mil, é certo que de 20 mil para 1 milhão vai uma grande diferença, não é? Mas é verdade que em alguns dos casos não são eles os chefes de família, em outros casos também é verdade que eles são a principal fonte de rendimento. Cá está, é a exploração infantil. A vida em Moçambique é mesmo muito dura, mas enfim. Bom, já se iniciaram estudos para a eletrificação centro-sul de Moçambique, e só por aí já estamos a ganhar um bocadinho mais de qualidade de vida neste país também de expressão portuguesa. Agora é tempo de ir a Timor-Leste. Maria Alkadiri defendeu a continuidade da língua portuguesa, do ensino obrigatório da língua portuguesa. No passado dia 10 de junho, a quando das comemorações do Dia de Portugal, das comunidades portuguesas e de Luís Mestre Camões, uma conferência, aliás, numa palestra na qual Maria Alkadiri marcou presença, ouviu dizer que alguns jovens diziam que a língua portuguesa era uma espécie de imposição, de discriminação, porque, enfim, porque o português era uma língua do colonialismo, não é? E que os mais velhos impunham aos mais novos. A esta resistência, Maria Alkadiri diz que é natural, mas o que é certo é que o português continua a ser língua oficial, não há sequer risco de deixar de ser língua oficial, até porque a língua ensino está a ser feito obrigatoriamente. Apesar do descontentamento de alguns jovens, pelo menos para já não está posta essa situação. A qualquer momento poderá acontecer que Timor-Leste deixe todavia de falar oficialmente o português. Se isso acontecer, então Portugal, já, ou aliás, o português já não será falado nos quatro cantos do mundo. Só na Ásia só existe Timor-Leste a falar português. Embora nós já tenhamos marcado presença na Índia, no Sri Lanka, enfim, na Malásia também, ou seja, em muitos lugares onde nós marcamos presença, mas atualmente só em Timor-Leste é que se fala português. Enfim, de forma oficial, não é? Macau, é China, é Ásia e também se fala português. Mais até do que quando era território português. Há um renascentismo à língua portuguesa que é uma coisa fantástica e é muito bom sentir isso. Há inclusive um jornal totalmente em português em Macau. É verdade. Há um jornal, que é coisa que não havia até uns anos atrás. Ou melhor, havia, mas não com a projeção que tem agora, e havia mais por imposição governamental, não é? Porque era não fazia sentido, não é? Agora Macau já é chinesa há 11 anos, e mesmo assim continua a haver este jornal, que inclusive ganhou mais adeptos nos últimos tempos e conseguiu inclusive captar com a internet outros públicos. Ainda em Timor-Leste, digo-lhe que o Dom Duarte, o nosso monarca, foi-lhe concedida a cidadania timorense. Perguntarão porquê? Bom, Dom Duarte Bragança teve um papel muito importante na sociedade timorense. E esse foi um título excepcional, inclusive. A intervenção do Dom Duarte Pio de Bragança foi tão grande, tão valiosa, tão importante, que a título excepcional foi concedida por decisão do governo e sem um único voto contra, apenas com duas abstenções. Todos os outros foram a favor, todas as outras bancas partidárias foram a favor, votaram aliás a favor da atribuição da cidadania a Dom Duarte Pio de Bragança. Aliás, e não foi só por aquilo que ele fez em Timor-Leste, também por aquilo que ele fez pela comunidade timorense aqui em Portugal. Ora bem, isto me faz lembrar mais uma vez esta situação de que eu quando falo para Portugal, quando falo para as comunidades lusófonas, não falo mais para a portuguesa, não. Falo para todas as comunidades lusófonas. Para os timorenses aqui em Portugal, para os macaenses no Brasil, para os brasileiros no Japão, para os portugueses também que residam lá, enfim, para, sei lá, para os moçambicanos ou cabo-verdianos que residam na Venezuela. Por que não? Também haverá, com certeza, nem que sejam 3 ou 4. Mas o que eu quero dizer é que para todos aqueles que falam português, para todos os que falam português, então, vai daqui, de minha parte, um grande abraço e espero que todos vocês estejam na nossa companhia. Vamos à música, então, agora, depois destas 5 notícias mais importantes da semana. É tempo de vos trazer agora mais 4 temas. Já ouvimos Bruno Silva com Aquilo que nos faz sonhar. Agora quero trazer-vos mais 4 temas. Cláudia Isabel, Dor de Amor e Paixão. Os Ganda Malucos com Pitoco, depois Fernando Seixas com Coimbra e Fernando Forte com Canção do Mar. Daqui a pouco vou trazer. Hoje vou abrir uma exceção. Vou trazer daqui a pouco um tema, que também é a Canção do Mar, mas da sua versão original. Para já, é o som destes 4 temas que seguimos nesta edição da nossa Expressões da Lusofonia. Ai, ai, que dor, que dá o amor, que dá paixão. quando ele diz não. Cãozinho com o nome de Pitoco, é muito inteligente, educado e muito louco. Só faltava falar, se ladrava eu entendia, até o telefone o malandro atendia. O meu vizinho, desconfiado como é, quando saía de casa entrava o amante da mulher. Veio pedir-me para acabar com a traição. Emprestei-lhe o pitoco para ter a confirmação. Liguei para lá, o pitoco atendeu. Oh, pitoco, tem alguém? Ele respondeu: é algum marmanjo ou quê? Assim confirmou. E esse gajo está na sala? Pitoco negou. Até o tal está no quarto. Assim confirmou. Oh, Pitoco, está aí há muito tempo. Pitoco levou. Então, o que é que eu estou a fazer, Pitoco? Pitoco confirmou e tudo acabou mal. É mais um caso que acontece em Portugal. É que é mal, olha o que é que vem ali. Morde, morde. Não morde, não morde ninguém. Então e o cão, o pitoco, morde. Olha, eu não gosto de cachorros. Calha-me sempre a mesma parte do cão. O meu vizinho, desconfiado como é, quando saía de casa entrava o amante da mulher. Veio pedir-me para acabar com a traição. Emprestei-lhe o pitoco para ter a confirmação. Liguei para lá, o pitoco atendeu. Oh, pitoco, tem alguém? Ele respondeu: é algum marmanjo ou quê? Assim confirmou. E esse gajo está na sala? Pitoco negou. Então está onde? Está no quarto? Assim confirmou. Oh, Pitoco, está aí há muito tempo. Pitoco levou. Então, o que é que eu estou a fazer, Pitoco? Pitoco confirmou e tudo acabou mal. É mais um caso que acontece em Portugal. Tenha um bom fim de semana com o Canal 2 da Antena Web. Coimbra do Choupal ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra de uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sol e tradição. O lente é uma canção, a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa

outra vez bailar meu coração. Sim, vai lá no meu batê. Não vou ao mar cruel e nem lhe digo onde vou cantar. Viver, sonhar contigo. Estimados ouvintes, trago-vos agora mais algumas músicas, mas estas mais antigas. É verdade, músicas mais antigas, músicas que, portanto, fazem parte do nosso arquivo recente. Mariette Peçanha traz-nos Janelinha de Trapeira. Tema novíssimo aqui na Rádio Antena Web e no Canal 2. Maria de Lourdes Rezende com Nostalgia. Alfredo Marceneiro com Casa de Mariquinhas e Amália Rodrigues com Foi Deus. Estes temas já constavam na nossa lista de escolhas, mas mesmo assim nós aqui trazemos estes temas também. Até porque é fado, não é? E fado é uma coisa que se ouve muito pouco por cá. No Almalusa, na Especialosofonia. Eu explico porque é que eu disse Almalusa. Porque na próxima semana, o programa Almalusa, que vai para o ar na Rádio Antena Web, aos sábados, das 15 às 18, será dedicado, se não por inteiro, pelo menos na maioria do tempo, ao fado. E daí que eu estivesse aqui a associar agora o fado à. Aliás, a Especialosofonia ao Almalusa. Mas não. Maria de Peçanha, então, com Janelinha de Trapeira, Maria de Lourdes Rezende com Nostalgia, dois temas novos, Alfredo Marceneiro com A Casa da Mariquinhas e Amália Rodrigues com Foi Deus. São estes os próximos quatro temas que vamos ouvir nesta edição do programa Expressões da Lusofonia. Fazer no seu beirão a minha janela. Não há outra igual a ela. Não tem cortinados, não tem vidros de cristal, mas quero-lhe tanto, tanto. Mesmo pobrezinha, não há outra igual a mim. Quero-lhe tanto, tanto, tanto. Mesmo pobrezinha, não há outra igual à minha. Quando o sol de longe espreita, dá-lhe ao rosto luz doirada, o mais belo espermim. E à janela humilde e estreita, sob a aragem perfumada dos aromas dos jardins. Mas desta linda moldura, o encanto. vida tornou minha paixão. É fitar através dela um olhar noutra janela que prendeu meu coração. A minha janela não há outra igual a ela. Não tem cortinados, não tem vidros de cristal, mas quero-lhe tanto, tanto, tanto. Mesmo pobrezinha, não há outra igual a minha. A minha janela não há outra igual a ela. Não tem cuidados, não tem vidros de cristal, mas quero-lhe tanto. Já passou a minha porta, saudade morta de ti ficou. Ai de quem chora vida fora, a visão que já passou a minha porta, saudade morta. Verdade me vem dizer que a saudade anda morta por te ver. Na minha vida dolorida, a verdade vem dizer que a saudade anda morta por te ver. Olhar à minha porta, saudade morta, por te falar. Com ironia, noite e dia, vem falar do teu olhar à minha porta, saudade morta. anda morta por te ver. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer que a saudade anda morta. Canal 2, Antena. É numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tampinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo. E não há maior recado de vida de rapariga. E não há maior recado de vida de rapariga. Doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado, à guitarra de comovida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como a rainhas, ridas muitas coitadinhas, que a censuram rudemente cheia de gente, a casa da Mariquinhas. Por verem cheia de gente, a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre a coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte comprou. E como casa acabou, ilumina-se a petróleo. E como gás acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce e mesquinhas pás mão de fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Vamos agora, estimados ouvintes, para um breve intervalo nesta edição da Filosofonia. O intervalo será breve, porque eu quero voltar para a segunda parte deste programa de uma forma diferente. Eu digo depois. Só vos digo, preste atenção à segunda parte, ao princípio da segunda parte, que lhe trará certamente muitas coisas novas. Fique por aí e até já! Par em paz. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe De Par em Par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De Par em Par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Palavra da Salvação. Assista aos domingos no Canal 2, entre as 9 e as 11 da noite, a Show de Jesus. Um programa apresentado por Rodrigo de Almeida, com músicas, orações, pregações. Enfim, um espaço para estar mais perto de Deus. Show de Jesus. Aos domingos, entre as 9 e as 11 da noite, com a apresentação de Rodrigo Almeida, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Durante 13 longos anos, Portugal esteve envolvido numa das mais sangrentas guerras da história do nosso país. Entre 1961 e 74, Portugal lutou nas frentes coloniais para deter as forças independentistas. Um documentário da RTP, de 18 episódios, é agora o nosso documentário. Aos domingos, às 11 da noite, não perca A Guerra, um documentário produzido pela Rádio e Televisão Pública Portuguesa, todos os domingos, às 23 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. O Canal 2 quer o melhor para os seus ouvintes. Assim, damos-lhe um momento para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar corpo e mente. Serenamente. De segunda a sexta-feira, entre a meia-noite e a uma da manhã. No Canal 2, da Antena Web. Sou como o sol, vou por aqui. Não sei voltar atrás. Sei ter a alegria. E encontrar alguém a quem sorrir, alguém a quem falar, a quem dizer amigo vem. O amor azul do céu. Bom dia, sou a criança universal. Perdi só do amor, da liberdade e da paz entre os homens. Até amanhã. Thank you. Olá, ouvintes, novamente, bem-vindos agora à segunda parte das expressões da lusofonia. Muitas coisas novas, muitas sonoridades novas. Este vira sons do cotidiano. Um EP de José Cid. Sons do cotidiano. Música, então, que abriu a segunda parte destes expressões da lusofonia. Uma segunda parte que será naturalmente mais pequena. Só me resta tempo para mais 8 músicas. E não vou perder tempo. Conjunto Rui Manuel. Raridade que nos chegou ontem. Vieste dançar. Maria Pereira com Cor é Vida. Mais um tema que só nos chegou hoje. Conjunto Jorge Machado. De década de 1960. Também só nos chegou hoje. Com Um Amor de Rapariga. Ainda para ouvir também Rita Flor de Canela, um tema que também só nos chegou hoje. Muita coisa nova para chegar-nos hoje, nova, em termos de tempo que está connosco, mas já muito antiga, são raridades autênticas, aquelas que aqui vamos ouvindo. Então vamos ficar com estes temas. O primeiro, como disse, chama-se Vieste Dançar, e é do conjunto Rui Manuel, da década de 1960, mais precisamente de 1966. É cor do perdão, de paz. paz, ventura e saudade. Do dia da comunhão, da flor da felicidade. O amarelo dos trigais, cor da fortuna bem forte. Das vivendas, dos casais, dos palácios ideais, onde viva a boa sorte. Por Deus pintada, a cor é vida. É luz dourada, canção sentida, de cor sagrada. Aos céus erguida, abençoada. Assim garrida, por Deus pintada, a cor é vida. O verde é cor das esperanças, das planuras sem fim, paraíso das crianças, brincando em qualquer jardim. O vermelho tem ardor, é bem vivo encarnado. Castiço dominador faz lembrar no seu vigor campinos toisivados. Por Deus pintada, a cor é vida. É luz dourada, canção sentida, de cor sagrada. Aos céus erguida, abençoada. Assim garrida, por Deus pintada, a cor é vida. Por Deus pintada, a cor é vida. É luz dourada, canção sentida, de cor sagrada. Aos céus erguida, abençoada, abençoada. Assim garrida, por Deus pintada, a cor é vida. Este é o seu Canal 2 da Antena. Tem aquela moça airosa que fica sempre chorosa quando canto uma canção. Sei que me assiste com um afeto sem par. Quando não canto, anda triste, chora se me ouve cantar. Tem tal encanto, o seu sentir inocente, que eu canto para toda a gente. Só ela sente o que eu canto, tanto me intriga, que eu juro por minha fé, que essa rapariga é um amor de rapariga. Eu não mereço que no seu coração caiba, e não quero que ela saiba como eu sei que estremeço. Se gosto ou não, que ela saiba, não pretendo. Se até mesmo eu não entendo as leis do meu coração, é tanta a crença que ela tem pelo que eu canto, que até chega a ser ofensa eu não querer que me quer tanto. Tanto me intriga, que eu juro por minha fé, que essa rapariga é um amor de rapariga. Tanto me intriga, Eu juro por minha fé que essa rapariga é um amor de rapariga. Rita Flor da Canela, chegou no Caricandu, veio de lá de Benguela, deixou de Burulu. Passa ginga com a graça de onda do mar, um perfume de acácia fica no ar, um clinguinho de pulseiras acompanhar, um requebrar de cadeira espetacular, um mundo de promessas no seu olhar. Grita, olha as voltas que vai dar. Grita, flor da canela, esta vida é um mistério, cansa com cautela, o amor é caso sério. Rita, flor da canela, tem tristeza no olhar, para a fama de que ela se deixou enfeitiçar. E no cabelo alisado leva uma flor, no coração destroçado guarda um amor, e na maleta cheia recordações, cinza de quarta-feira, desilusões. E no Caicanduro fica a pensar, pra Benguela ela quer voltar. Rita, flor da canela, só viveu de carnaval, quer voltar para Benguela, porque a vida corre mal. Rita, flor da canela, chegou no Caicanduro, veio de lá de Benguela, deixou de Bururu. Rita, flor da canela, tem tristeza no olhar, para a fama de que ela se deixou enfeitiçar. Estimados ouvintes, chegamos assim ao final de mais um Expressões da Lusofonia. É tempo de me despedir e de lhe deixar então mais 4 temas para fechar a edição de hoje do Expressões da Lusofonia. Na próxima semana, não escapa, vai ser mesmo tempo dedicado à música de expressão. Aliás, de expressão não necessariamente portuguesa, embora também haverá, mas não necessariamente, mas música que indiscutivelmente teve influência lusitana. E é ao som dessa influência lusitana que vamos depois abrir e trabalhar na edição próxima do programa Expressões da Lusofonia. Para já, eu despeço-me com mais 4 raridades. Paula Ribas, Por Trás Daquela Janela. Samuel, A Recompensa. Fernando Tordo, com Sófia com Amor Por Ti, um tema que já gostava da nossa lista, também para fechar Amor a Portugal. De Dulce Pontes. Eu sei que lhe disse que nós iríamos ouvir a versão de Dulce Pontes, de Canção do Mar, mas ocorreu que pudéssemos fechar com este Amor a Portugal, já que a edição de hoje foi dedicada mais a Portugal. Ficámos então com Amor a Portugal, tema de Dulce Pontes. E Ennio Morricone, mas é Dulce Pontes quem o canta. E então, assim, ouvintes, que fechamos mais uma edição deste espaço radiofónico. E eu vou voltar daqui a alguns instantes para a última edição de Uma Casa Portuguesa de Domingo, portanto, dedicada ao folclore. Para a semana, todavia, estamos de volta para mais um Expressão da Lusofonia. Fique bem, boa tarde e até para a semana. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse, de uma criança ao nascer. Talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse e a tua voz me ajudasse a cantar. Mais dura a pedra moleira e a fé tua companheira. Mais pode a flecha certeira e os rios que vão para o mar. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, fazemos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Na noite que cega o dia, na noite que cega o dia, o meu amigo lá dorme de pé. E o seu perfil se anuncia naquela parede fria, uma canção de alegria no vai e vem da maré. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz-nos o meu amigo e irmão. Não pôs carapos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Quem chega ao fim, só se vai.